coração vai encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Songoku esteve atento e conseguiu derrotar o Hit e a sua técnica salto no tempo, prevendo os movimentos que este faria logo após um décimo de segundo. Mas eu continuo a aperfeiçoar-me. Nunca irás conseguir contra-atacar o meu salto no tempo, porque eu consegui aumentá-lo para 5 décimos de segundo. Para conseguir derrotar o Hit, que continua a aumentar a sua força durante o combate, o Son Goku decide finalmente pôr em prática a técnica que tem andado a trabalhar. A técnica de Kaibe! Força 10! Apanhei-te! Chega ao fim. Quem será o vencedor? O Bills ou o Champa? Mas afinal, como é que ficou o combate? Eu não estou a ver nada! Ai, os concorrentes estão... Ele é mesmo outra coisa. Perderam os dois por estarem fora da arena. Como é possível? Continuam os dois dentro da arena? O combate vai continuar. Um adversário extraordinário. São adversários assim que nos levam a aperfeiçoar. Naquele momento, eu aumentei o salto no tempo mais um pouco. E assim, consegui evitar o teu ataque. Eu continuo a aperfeiçoar-me. Aperfeiçoaste? gente sorriu, estou aqui a acender um clima. Pois esse é o efeito do Son Goku sobre as pessoas. Oh sim, essa fala era minha. Por que queres o protagonismo todo? Adapta-se à medida que vai aperfeiçoando. Pois é, parece mesmo isso. Ele está tão perfeito que até assusta. Tinha logo de defrontar um tipo terrível. Não vai ser fácil. Hit! Aquela técnica insuperável do Kaido não dura muito tempo! Não é preciso atacar efetivamente! Só tens de andar de um lado para o outro durante um bocado e ganhas isto à vontade! Astuto como seria de esperar. Estás a ser sarcástica? Ora, és mesmo perspicaz. Champa, calma, não é bem assim. O orgulho do Hit não lhe permite ganhar dessa forma. Quero lá saber! Isto é um combate entre mim e o meu, homens! Espero que não se esqueçam qual é o vosso lugar. Ouçam com atenção. Vocês não passam de peões num jogo. Perceberam isto? Não. Não era isso que eu queria dizer, não. Vamos deixá-los avançar. Cala-te. Tu podes puni-los a qualquer altura quando te apetecer. Neste momento eu estou com vontade de ver como é que este combate vai terminar. Vai ser interessante. Obrigado, Hit. Vamos mostrar-lhe a estes tipos que nós não somos meros peões. A equipa do Universo 6. Todos eles foram adversários muito fortes. Fico feliz, bastante feliz, por ter a oportunidade de lutar contra o mais forte. Vai começar. Com tanta agressividade que eles estão a libertar, parece que vão estilhaçar a cúpula. O meu salto no tempo acaba de te passar à frente. Ah! Bills, ouve-me! Eu tenho um pedido para te fazer. Será possível suspender todas as regras do torneio de artes marciais, se faz favor? Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Será possível suspender todas as regras do torneio de artes marciais, se faz favor? Ei, que ideia é essa, Cachalote? Tu vais enfrentá-lo num duelo sem limites. Não. Não é essa a minha ideia. Eu só acho que enquanto tivermos regras, o Hit não irá lutar na sua máxima força. O Hit é um assassino contratado. Matar vai contra as regras, certo? As regras impedem-no de usar as técnicas que lhe permitem matar. Exatamente. E é precisamente nessas técnicas que lhe permitem matar que reside a verdadeira força do Hit. Se não te estivesses a conter por causa das regras, eu podia ter morrido com este último golpe, não é verdade? Desculpa, eu demorei muito tempo a perceber que era assim. Eu estava muito concentrado na luta, percebes? Tu não tens medo de morrer, Son Goku? O próximo golpe não me vai atingir. Muito bem. Estou surpreendido. Nunca pensei que houvesse alguém como tu. Bravo! Isso foi uma verdadeira demonstração de desportivismo. Estou comovido! Está bem. Eu abolo as regras. Passa a ser permitido matar. Alguém! Esquece! Acabaram-se as alterações e abolições de regra! Olha, foi o teu querido guerreiro que pediu! Vá lá, alinha lá, qual é o problema? Não te faças de parvo! Tu só queres mudar as regras porque assim ficas em vantagem! E tu só queres que elas continuem na mesma porque assim és tu quem fica com vantagem, senhor Espertinho! Não é isso, é? Tu aceitaste combater com as regras atuais! O teu guerreiro é que sugeriu esta alteração! Oh, não. Parece que isto está para demorar. Afinal, ao que parece, nós somos mesmo meros peões do jogo. Por enquanto. No entanto... Sim. Não é? E tu fizes ter dignidade? Em qualquer caso, aqueles dois não têm emenda. Andam sempre nisto. Olha que a tua mamãe era a mesma que a minha! Da próxima vez vamos lutar com toda a nossa força num local onde não haja interferências. Deve estar a brincar comigo! Não muda nada! Para com isso! Ei, parece que estou fora da arena, não é? Sim. As regras ainda estão em vigor. O Ita é o vencedor deste combate! Estás bem? Eu acho que não. Que raio de ideia tua? Desculpa. Este rapaz não me para de surpreender. Agradeço a vossa paciência. O guerreiro do Universo 7 que vai defrontar o Ita é o... Monaka! Este vai ser o último combate. Portanto, a equipa vencedora ganha o torneio. És mesmo Palerma. Se calhar é melhor deixarmos a técnica de cair de lado por uns tempos. Por acaso tens a noção de aquilo que acabas de fazer aqui? Mesmo que eu tivesse continuado a lutar, a técnica insuperável de Kaib já não ia durar muito. E eu teria perdido na mesma. Sabes, não devias ter perdido tanto tempo a discutir. Tu é que não devias ter sugerido mudarem as regras em primeiro lugar. Não é preciso ficares tão irritado. E nós ainda temos o Munaka. Ele é mais forte do que eu, não é? Ele tem razão. O que é? Nada. Está tudo bem, Munaka? Vem para a arena, por favor. Contamos contigo, Munaka. Vá, boa sorte. Apresento o guerreiro mais forte do Universo 6. É impossível prever os passos dele. Eu quero ver este combate. Esqueçam. É o fim, é o fim. Agora entendo. Usar as suas mãos e... Começar! Fortes, quem me dera ter pessoal deste calibre na Patrulha Galáctica. Não, senhor. Se isso acontecesse, a Patrulha Galáctica seria destruída antes de trazer paz à galáxia. Obrigado pelo vosso apoio. Estás bem, pá? Oh, pá, foi um grande combate. Foi graças a si, Vossa Majestade. Eu não teria tido qualquer hipótese se não tivesse sabido do salto do tempo. Obrigado. Muito obrigado. Hã? Papá, não me toque, sei que isso é a minha... Agora nós estamos empatados. Eu não preciso do cubo. Agora levem-me para casa. Eu não achei piada nenhuma ao que fizeste lá embaixo. Eu já estava à espera disto. Jogou. Ignoraste as minhas ordens uma série de vezes. E perdeste o último combate de uma forma ridícula. Achavas que eu te ia deixar sair daqui vivo? Champ, pare, por favor, não faça nada. Vocês também. Vocês são todos iguais. Arrastar o meu nome para a lama! Eu vou destruir-vos a todos! Não vai restar nada! Champa! Son Goku, não te deves meter na vida dos outros. Sim, mas é que... Bills... Vocês fizeram um bom trabalho à vossa maneira. Admito e dou-vos os meus parabéns, mas o torneio acabou. Já não são vocês os protagonistas, o vosso minuto de fama chegou ao fim. É verdade! A partir de agora, voltamos nós a controlar tudo o que se passa! Entendido? Somos nós que fazemos as regras, Vocês só têm de obedecer e ficar calados! No entanto, se quiserem mudar as regras, isso será outra história. Vão ter de lutar contra o deus da destruição. Champa, olha... É isso mesmo! Força! Podem usar o salto no tempo ou o super guerreiro, que eu não quero saber. Champa, olha... Ah, eu vou destruir-vos aos dois. Vocês vão ver como é a verdadeira força de um deus da destruição. Champa, olha... Ah, cala-te! Hã? Ah! Olha ali, Bills. Ah? Ah! Ah? Quem é aquele? Não é possível! Não é! O Todo-Poderoso Zeno! Sou eu, o Son Goku. Quem é aquele baixinho que apareceu agora? Parece que o Bills e os outros ficaram muito nervosos, mas ele não parece ser lá muito forte. Adiante. O mais importante agora é pensar no desejo que vamos pedir às Superbolas de Cristal. No próximo episódio de Dragon Ball Super, aparece Dragão Sagrado e concede-me o meu desejo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!